Dá licença, mano, porque eu tô chegando na parada. Firme nas ideias com a mente articulada. Colei na sua banca, é ideia forte. Atitude, malandragem, verdadeiro hip hop. Tem que ter as manhas, tem que ter correria. Tem que saber gritar pro povo da periferia. E aí, b-boy, onde é que tá seu movimento? Então, DJ, vai lá mostrar o seu talento. Vai embora, grafiteiro, pintar o mundo inteiro. MC tem a missão, tem capacidade de levar sua voz por toda a cidade. Cada macaco no seu galho, cada um com seu trabalho. Seguindo em frente, mas sabendo pra onde. Firme nas ideias pra ninguém cair do ponte. Assim a nossa rima vai batendo mais forte, segurando a onda no verdadeiro hip hop. DJ TR tá ciente, sabe como é. Nossa cabeça não foi feita pra usar boné. Não abrace o hip hop pelo visual. Lute pela consciência, pela moral. O rap não é moda, o palco não é passarela. O que se conta numa letra é coisa séria. Pra quem não tem ideia do que é a vida, o hip hop te educa, te politiza. Te tira de um mundo de ilusão. Faz você formar sua própria opinião. Calça frouxa, lenço na cabeça, não te faz do movimento. O hip hop não vem de fora, vem de dentro. Não seja um egoísta cheio de ambição. Nosso povo precisa de informação. Mas se você quer ser igual ao clipe da TV, esqueça o que eu falei, o hip hop não precisa de você. É foda, mas não é moda. O hip hop na sua cara. Com hip hop na mente, com letra consciente. Mandando fechado com rap verdade do jeito que você entende. A verdadeira cultura de rua está aqui. Não pensa você que é moda, abre a roda, agora não pode fugir. Não é pela roupa que se demonstra atitude. É sendo consciente e assumindo a sua negritude. Se depender de mim, hip hop não tem fim. Eu tô no hip hop e o hip hop tá em mim. Não é só fazer grafite, não é só dançar no chão. Tem que meter a cara no livro e obter informação. MV Bill, assim eu me denominei. Depois que no hip hop de cabeça eu entrei. Mensageiro da verdade, falo a realidade, não falo bobagem. 10 anos de estrada eu trago na bagagem. O verdadeiro hip hop não para. Quem sobe no bonde andando fica no meio da estrada. Reunião de quatro fortes elementos. Uma cultura, uma política, um movimento. Caracterizado pelo caráter consciente das verdadeiras mentes do real hip hop. Eu sou Magno, um b-boy, não um caça e bop. Meu agasalho e minha mente me fazem mais forte. Com spray numa mão, limpo a sujeira com grafite. Na outro microfone, denuncio o crime contra minha raça, contra a educação do meu povo. O H2 me traz à tona de novo. Com grafite nas paredes, break no corpo, rap no coração. A mente luta contra a alienação que a mídia tenta empurrar, fazendo o que bem quiser. Influenciando a mente de qualquer mané. Só que a minha mente e a minha fé são muito mais fortes. Eu faço parte do verdadeiro hip hop. É foda, mas não é moda. O hip hop na sua cara. Demorou, sei que demorou, mas abalou. Cultura que pobre espaço é de agora se instalou. Quem sou? Pra quem não sabe quem entrou. Não vou deixar esse mundo, é o meu nome aqui. Estou com o movimento hip hop, estou conectado. Lado a lado, totalmente bem comunado. Foi hip hop, respiro, me inspiro, senão eu piro. Sem essa cultura, não sei como me viro. O verdadeiro hip hop passa positividade. Mostra pro mundo a face exata, nada da verdade. Mas muitos mais não estão sempre de cara feia. Pra mim, esses não tem hip hop na veia. Isso é hip hop preto, isso não é pop. Se liga na mensagem preto, canal a stop. Master, basta, gasta, é o meu departamento. Michel, pega no micro e represento teu talento. Do Michel, pode crer, tá em casa. Para que você se ligue na parada. Vida de bobeira, pega o bonde andando. Pensa que é moda e não sabe do que tá falando. Vive gastando um ECD e visual, mas não tem o verdadeiro ideal. Não quer se meter, se comprometer, pra nossa situação se reverter. Você quer aparecer, mas não pode. Tem que conhecer o verdadeiro hip hop, que tá no sangue, no coração e na cabeça. Preste atenção na minha mensagem, não esqueça. Hip hop não é moda, é pura atitude. Consciência, valorização e negritude. Se liga na parada, puxa saco. pensamento articulado, articulado, articulado. Mas não é moda. O hip hop na sua cara. Ice do cachorro louco da zona sul, apresentando MV Bill, DJ TR, Michel, diretamente do Rio de Janeiro, da CDT, MC BH, Magno de São Paulo, New Boy de Angola. É nós na fita, ladrão!